sangue com o cartão longe, onde o amor é o que move, família unida ao meu redor. E os sonhos que guardo no peito não vão embora, não vão embora, não vão embora. Sei que o caminho algumas vezes desvia, mas nunca parei de acreditar. O amor me guia, a família me ampara, e sonhos eles sempre vão me levar. Nunca desista de sonhar, mesmo quando o céu parece desabar. O amor é força, a família é amparo. Vamos juntos até o final chegar. Entre quedas e tentativas, vejo o futuro nas mãos da vida. Sonhos não alcançados ainda brilham, e o amor que pulsa em nós continua a trilha. Sei que o caminho algumas vezes desvia, mas nunca parei de acreditar. O amor me guia, a família me ampara, e os sonhos eles sempre vão me levar. Nunca desista de sonhar, mesmo quando o céu parece desabar. O amor é força, a família é ampara. Vamos juntos até o final chegar. No braços do tempo vamos flutuar, com cada batido o coração cada passo, uma nova lição. Nos sonhos e amores, isso encontramos razão. Nunca desista de sonhar, mesmo quando o céu parece desabar. O amor é forte.